mamãe sonhava com um filho perfeito, em um tempo que não dava pra saber se era homem ou mulher. Não havia ultrassom. O inesperado com certeza dentro dela causaria maior frustração. E foi exatamente assim que aconteceu. Aquela criança aleijada nasceu de um milagre esperado. A sonho paralisado, pra cultura do seu povo um projeto que só deu errado. E foi desse jeito que a gente conheceu a história de um coxo. Todo dia a porta do templo era colocado. Pedia esmola pra sobreviver. Já acostumado não podia ver que o milagre estava um passo do seu chão. Até que um certo dia Pedro e João tiveram sonhos cancelados e espalhados pelo chão. Mas se aproximou Jesus e lhes estendeu